Porque o Maguinho foi um cara, ele é um cara que a gente brinca muito com ele, mas ele é um cara que ele trouxe o Ratos de volta, porque a gente viveu épocas diferentes. O podcast, por exemplo, só tem 6 temporadas, mas o podcast praticamente começou 2 anos depois do site, e a gente foi e voltou várias vezes até entender como fazia, como com quem que poderia fazer, como que poderia fazer, qual seria o formato, seria maior. No início, por exemplo, a nossa primeira temporada, acho que teve 5 episódios só, e a gente fazia, tipo, uma vez por mês, né? E aí ia gravando, ficamos de gaveta, e a gente não entendia muito bem como é que funcionava, até chegar nesse formato que a gente tem hoje. A segunda temporada você, inclusive, nem apresentou ela toda, né? Não, pois é, a segunda temporada eu já não apresentei e tal. Então, assim, o Maguinho escutou bastante, ele adorava. A gente parou uma época, passou um tempo, ele me cobrava. Cadê? Eu quero ver mais. Eu falei pra ele, Maguinho, só se você me arrumar umas pessoas pra ajudar a fazer. Se você me ajudar a arrumar algumas pessoas, ele falou, eu conheço um cara que entende muito de cinema. Aí eu falei, então tá. Aí foi aí que ele apresentou o Renato. A Patrícia entrou depois. O Rafaela entrou depois. Obrigado, queridos amigos. Vai o quê? Vai pra 5 anos, né? Que eu acho que eu tinha, pelo que eu lembro, eu tinha me mudado. E aí a gente batia papo, você tava em São Paulo, né? A gente batia muito papo pelo Skype, né? Eu, meu irmão, alguns amigos em comuns que a gente tem. E a gente começou a conversar. E aí, na verdade, eu nem sabia que você tinha o Rato Cinema. Eu nem sabia. Eu fui saber pela nossa conversa. E aí comecei a ouvir e falei, cara, já escutei podcasts, né, e plataforma legal e tal. E aí, cara, pelo que eu lembro, ele tava um pouco parado, né, você tava dando atenção mais pro site, parece. E aí eu gostei, falei, pô, Marcelinho, o que você acha? Vamos voltar. Eu sei que você tinha feito, acho que 3 ou 4 temporadas, né, você já entrou na terceira, já. E olha só, cara, olha só. E aí você tinha parado, e aí eu falei, cara, o que você acha? Vamos voltar, né? Você ficou meio assim, vamos ver, vamos fazer uns testes. E aí foi, cara, a gente foi fazer uns testes, e aí a coisa foi acontecendo, e eu comecei a gostar muito, porque eu não tinha noção de que eu algum dia participaria de um podcast, né? Eu sou muito fã de cinema, como todo mundo aqui, mas eu achava essa, assim, entrar e participar, né, fazer parte de uma equipe, de um grupo, eu achava isso muito distante de mim, né? Porque eu não tinha conhecimento de ninguém que fazia parte disso, né? E eu acho que, assim, tanto o Marcelinho, agora eu falo em nome de todo mundo, né, que escuta a gente, o Marcelinho foi fundamental para que eu entrasse nesse universo e consumisse mais cinema. Então, e aí, cara, a gente tá aqui até hoje, né? Eu sou muito grato por tudo que vem acontecendo comigo. Para mim, o Rato já virou muito mais do que hobby, né? É um trabalho muito, muito sério, né? Que eu levo muito, muito a sério. E só tenho a agradecer, cara. E eu quero estar de novo aqui, em algum lugar desse país, comemorando os 20 anos. Eu lembro do podcast, do primeiro podcast que eu participei, que vocês não têm ideia, gente. Eu tava tão nervoso que eu acho que eu fiquei um dia inteiro escrevendo. Gente, eu escrevi quase umas 10 páginas, que aí eu me embolava. E aí escutava som de papel. E eu ficava nervoso, não sabia o que ia fazer, o que ia falar. E foi dos cinemas de rua, não foi isso? Foram os trailers, alguma coisa parecida com isso. Foi dos trailers, exato, foi um dos primeiros. Então, cara, muita história boa pra contar, muita história. Aliás, são casts bem interessantes, né? O cast que a gente fez do cinema de rua e tal, e o dos trailers também. Então, se vocês tiverem curiosidade, esses casts estão no nosso site, e vocês podem acessar, tem também no YouTube, você encontra. Agora, uma outra coisa que eu queria... Esse é o cast da babação de ovo, né? Mas... Eu queria lembrar também o seguinte, o Renato é sempre o cara que a gente pode contar, é o amigo que você quer ter pra qualquer momento. Seja pra bebedeira, pra sair, pra se divertir, pra ir pro cinema, porque o Renato, ele é o cara assim, Renato, o que você acha da gente fazer o seguinte? Pô, legal, cara. Pô, Renato, o que você acha da gente fazer mais assim? Pô, legal, cara. E ele vai dando ideias, ele vai acrescentando, ele vai modificando a sua ideia original, e ele sempre acrescenta mais, ele sempre ajuda muito na gente produzir esse conteúdo que a gente tá aqui fazendo e que agora o nosso site tá fazendo 10 anos. Óbvio, eu tenho que agradecer a todos vocês por perder o dia de vocês, a noite de sono de vocês, e ajudar o Rato a seguir. Mas depois, se a gente se despede, a gente chora e baba esse ovo mais um pouco. Rafa! Como é que o Rato cruzou o seu caminho? Você foi um dos últimos a entrar, você não foi o último. O Felipe entrou depois de você, mas... Como é que o Rato chegou a você? Vamos lá, como é que caiu na sua cabeça? Rato eu, eu fui vítima do Maguinho também, né? Tá vendo? Não sei se todo mundo sabe, mas eu também sou músico e eu, né, a minha banda toca no Calabouço desde que o Calabouço abriu, né? Desde que eles começaram a ter show, a Brazilian Maiden foi a primeira banda a tocar lá. Então, dali eu comecei a desenvolver uma relação de amizade com o Maguinho, assim. Como relação, sempre tive esse negócio de querer, né, produzir conteúdo. Então, eu já tive site de review de tanto de música quanto de cinema, animação. Já tive um canal no YouTube, que era o Caverna do Ogro, né? Que foi mais ou menos nessa época que o... Era legal, obrigado. Eu sinto saudade, mas dá um trabalho fodido. Eu sei. Você sabe, né? Então, aí mais ou menos nessa época, a gente... E começou a boom, né? De filme de super-herói e tal. E eu sempre fui nerdão pra caralho, né? Vocês todos, né? No Ratos... conhecem de cinema, puta, eu fico calado quando vocês começam a falar, porque vocês vão muito além do que eu sou nerdão pra caralho, de videogame, de quadrinho, de cinema, mas assim, blockbuster, eu não vou onde vocês vão, porque minha cabeça não chega lá, né? Mas o Maguinho veio e falou, pô, a gente vai fazer um, eu não lembro qual foi o primeiro cast, que era um cast de cinema de super-herói. Pô, gente, foi Guerra Civil, exato, exatamente. E ele falou, pô, cara, ia ser legal você participar, tu você conhece de quadrinhos e tal, e acho que ia encaixar legal. Eu falei, porra, bora. Aí eu fui participando, assim, esporadicamente, sempre que pintava um filme, um cast de filme de super-herói, eu tava lá. Aí até que um belo dia eu recebia, né, uma mensagem de WhatsApp do Marcelo, né, nosso âncora querido, falando, pô, cara, acho que tá na hora de você entrar pro nosso elenco fixo, cara, né, tem o teu espaço aí, você tá curtindo? Eu falei, porra, eu tô me amarrando, cara, eu fico, vocês me deixam falar um monte de merda aí, né, cachorro louco. Falei, vamos embora, porra. Fiquei feliz da vida, né? Animadaço. Eu continuo sendo o mesmo nerdão que se amarra em blockbuster e o caralho. Continuo odiando cinema nacional. Isso é verdade, não é personagem, galera. Vocês estão ouvindo aí. Eu odeio cinema nacional. Mas assim, como vocês todos, né, conhecem muito mais de cinema do que eu jamais penso, imagino conhecer, quando às vezes vocês começam a conversar, eu começo a pegar, assim, pescar algumas dicas e tal. E cara, isso me ajudou a me enriquecer muito, né? O meu conhecimento sobre cinema, porque eu aprendo com vocês a cada dia, a cada papo que vocês começam a trocar ali. Quando eu não tô falando nada, é porque eu tô olhando ali, puta, que maneiro, tô aprendendo, tô, né, absorvendo. Então isso foi muito legal pra mim. Além de conhecer, né, porra, todos vocês, o Renatão era um cara que eu já conhecia, né, lá da época que ele trabalhou no Calabouço, mas, porra, a Paty, incrível, né, o nosso âncora que eu encontrei numa Comic Con, né, a gente se encontrou por acaso. Nos esbarramos, é verdade. Nos esbarramos lá. Vale lembrar que eu tietei porque tava você e o Rafael que fizeram os apresentadores do Caverna do Ogro, e eu vi todos os episódios da Caverna do Ogro, por causa do Maguinho, obviamente, e aí eu fui lá e tietei os dois também um pouco. Ah, cara, muito legal isso, e... Vocês dois tinham todo o trabalho de fazer o Caverna do Ogro, ele viu todos os episódios, e o crédito é do Maguinho. E do Maguinho, exatamente. Que merda, sim, né, sim. Cara? Que merda. Não, mas eu, cara, eu sou eternamente grato ao Maguinho por ter, né, me feito aquela primeira indicação lá pro Guerra Civil, e posteriormente ao Cipreste por mandar a mensagem aí, cara. Quer encarar a Trozoba? Porra. Feliz da vida, cara. Vambora. É uma das paradas mais legais que eu faço hoje, é poder gravar isso aqui. Pô, que legal. Pô, cara, é muito emocionante, né? Obrigado mesmo a todos vocês. E foi o que eu te falei, cara, é o que eu falo pra todos vocês, assim, o Rádio de Cinema não é apenas um podcast pra mim, né? Eu levo muito a sério, é um trabalho. E, cara, a gente virou uma grande família, né? Então, isso já faz parte da minha vida já há 5 anos e eu levo vocês no coração. É muito importante pra mim. Obrigado mesmo. Só mais um detalhezinho que eu me lembrei. É o seguinte, o Maguinho, ele sempre falava, quando a gente voltou a gravar e tava acertando os detalhes, ele falava assim, Marcelinho, não tem problema, cara, porque falar de cinema, a gente ia falar entre a gente, só que a gente vai gravar, a diferença é essa. E outra, se tiver só uma pessoa ouvindo a gente, só uma pessoa já valeu, não tem problema. Você é extremamente profissional nesse sentido, você sempre teve aberto às críticas, né? Ah, Marcelinho, como é que eu posso melhorar? Sim, o que você acha que eu tenho que fazer? Vou falar mais rápido. Você sempre se cobra pra fazer uma coisa melhor, entendeu? Então eu que tenho que te agradecer, cara. Porque se você não tivesse me ajudado, me levantado, o Cash não tava aqui hoje. Queria saber de você, Filipão. Essa história eu acho que eu não conheço. Como é que o Ratos cruzou o seu caminho? Como é que você chegou... Como é que o Ratos chegou a você, na verdade? Minha história com o Ratos começou, acho que foi em 2016, 2017. E foi através da Patrícia. A gente se conheceu, na verdade, em 2014.

Vou colocar alguns momentos aqui, dois momentos que eu acho que são legais a gente relembrar também. Ao longo desses anos, a gente fez críticas maravilhosas para filmes pequenos até. Geralmente, filme de terror geram críticas sensacionais no Ratos Cast, né? No Ratos de Cinema, nas críticas escritas e no cast. Tem filmes que só o Maguinho vê e ele faz críticas sensacionais. Mas tem duas que eu queria lembrar que são muito boas. A crítica que ele fez do Motorhead, que é sensacional, num dos filmes do mês. Olha só, eu não vou falar Motorhead porque é uma afronta à banda de heavy metal. Opa, nosso muito. Saudoso Lemmy Kilmister. Então eu falo Motorhead mesmo. E os diálogos, cara, Chaves, diálogos é Chaves. É Chespirito. Ele tem uma trilha que incomoda, cara, que é ridícula. 10 segundos dela você acha legal, mas depois de 10 segundos fica um saco que é moto. Que é o motor. Essa trilha acompanha as perseguições. Caralho, eu já enjoei de vocês. Imagina uma então, orquestra de motos. É isso. Tem cenas que eles estão correndo e tem... É lamentável. Uma merda. Outro momento que eu queria colocar é a crítica que eu fiz pro Vende-se Essa Casa, que é um filme da Netflix, que tem um cara chamado Dylan Minnette, que é o cara do 13 Reasons Why, é o ator principal do 13 Reasons Why. Vejam o que eu falei sobre esse filme, sobre ele nesse filme, nessa crítica que eu fiz. Meu pior filme do mês, Vende-se Esta Casa, Dylan Minnette. E sabe quem é esse garoto? É o garoto do 13 Reasons Why. Só que é o seguinte, ele tem uma cara de que ele se cagou e ele não quer contar pra ninguém. Ih, me caguei. Tipo, tô cagado, né? O que ele eu faço? Tem. Olha o pôster desse filme. Olha qualquer... Tipo, tá na reunião assim, se caga. Aí fica. Ele é incapaz de dar um sorriso. Um outro momento também que eu acho que é especial, vale a gente botar referência, Maguinho. Foi uma vez, a gente tava fazendo os filmes do mês e o Renato, falando em crítica, né? O Renato fez a crítica do Baywatch. E aí a crítica dele do Baywatch, daquele filme do The Rock, né? Tinha que ser ele fazendo essa crítica. Mas assim, a crítica em si foi tudo ok. O problema é que ele caiu no meio da crítica dele. E aí só ficou eu e Maguinho conversando sobre isso. É verdade. Lembra disso? Aí acabou, né? Renatão? Caiu de novo. Joga o bot. Renatão, SOS Malibu. The Rock. Alô? The Rock. Não estamos te ouvindo. Meu Deus, segura no bote, Renato, e venha para a gente. Vem em direção à luz, Renatão. Ih, acho que caiu mesmo, hein? Caralho, foi de vez agora. Voltou? Não. Necas. Vamos chamar ele de novo. Vamos continuar o programa sem o Renatão agora. Deixa eu tentar resgatá-lo aqui no meio da marola. Peraí. Eu acho que ele tá vivo, hein, gente? Calma. Renatão, caiu. Renatão caiu na cadeira. Se afogou. Bem ótimo. Se afogou. Porra, joga tá bem, só uma vida. Quer um boca a boca aí, vida, tá bem, porra. Não podemos perdê-lo. Em direção à luz, Renatão. Foi piada pronta, né? Maravilhosos momentos. Gente, brevemente aqui, só pra gente encerrar, eu queria que vocês falassem assim, rapidamente, como é que o Ratos, né, depois que vocês entraram no Ratos, como é que o Ratos mudou a maneira de vocês consumir cinema e séries? A gente fala muito isso nos filmes do mês, né? Mas a gente, às vezes, vai ver um filme até que a gente não quer ver, porque a gente quer ter o pior filme do mês, a gente quer ter a surpresa do mês. Ah, não, eu sei que esse filme é ruim, eu vou ver só pra ter o pior do mês. Ou só pra ter conteúdo pra gente trazer pros filmes do mês. Enfim, eu obviamente vejo mais filmes graças ao Ratos. Eu busco mais séries pelas conversas que eu tenho com o Renato, pelas conversas que a gente tem no nosso grupo fechado dos assinantes, do Patreon e do Catarse. Essa troca ficou muito maior e pra mim é ótimo, porque é a minha fuga. Mas não só isso, porque eu vejo isso na minha família, na minha senhora, nos meus amigos. As pessoas, elas sabem que a gente tem essa rotina, né? Então, eu, por exemplo, hoje eu falei pra minha senhora, eu falei, olha, eu vou no cinema porque eu preciso de conteúdo pro Ratos. Ela nem questiona, ela já sabe que isso é parte da rotina dela também. Então, isso é uma coisa que eu graças ao Ratos, isso existe na minha vida. Com a minha esposa é a mesma coisa, ó, tem que ver o filme pra escrever, então ela já sabe. Já vai se acostumando. Hoje tem gravação do Ratos. Então já faz parte da rotina, assim, já. E as pessoas em volta já estão... cientes disso, né? É, Rafa, como é que o Ratos mudou a sua maneira de consumir cinema e séries? Eu já falei mais ou menos sobre isso no início. Eu aprendo muito com vocês. Então eu tô sempre ligado em indicações de vocês. E como, cara, meu tempo é curtíssimo, que eu tenho, além do meu trabalho, eu tenho música, tenho ilustração, tenho a porrada de coisa, tenho a filha também, que consome boa parte dele. Então eu tenho que escolher muito bem como eu vou aproveitar esse meu tempo. E às vezes vocês vêm com dicas de coisas que não estavam no meu radar e eu vou lá que é tiro certo, né? Recentemente, só pra citar um exemplo, teve você mesmo, né, Marcelo, citando no grupo lá que a gente tem no WhatsApp, o Unbelievable, né, o Inacreditável do Netflix, que era uma série que não tava no meu radar. E eu assisti, puta, cara, que série maravilhosa. Então tem muito disso, né, de eu aprender muito com vocês e muito nas dicas que vocês dão, menos as dicas da Patrícia, que é só coisa nacional. Ou iraniana. Que nada, eu ia falar isso, não é só nacional não, tem umas paradas coreana, alemã, tem isso, gente, até porque, olha só, que fique frisado aqui, gente, o nego não faz merda só no Brasil não, faz também no resto do mundo. Patrícia tá aí pra indicar pra vocês. Paty, como é que mudou a sua maneira de ver a Sétima Arte? Cara, é muito parecido com você, eu acho, Marcelo, com esse depoimento que você deu, porque eu fico sempre querendo ver mais coisa, e às vezes eu tenho uma ratoeira pra ver, que é um filme de uma série de 5, e aí eu sou obrigada a ver 4 filmes ruins antes, essa coisa da crítica. Aí eu vou escrever um texto do filme do cara tal, e aí eu quero ver outras coisas pra poder ter mais ideia, né, se eu não vi, se eu não tenho um conhecimento anterior, então isso acrescenta muito. Cara, mas o grupo, eu vou te dizer que eu vejo muita coisa pelas ideias que a gente troca no grupo, por alguma coisa que vocês viram e indicaram, por alguma crítica que vocês escreveram e eu li. O Renato é o meu consultor para séries eterno. Toda vez que eu preciso ver uma série nova, que eu quero ver alguma coisa, eu sempre mando uma mensagem pra ele. Renato. Todos nós. Ou eu fico stalkeando ele no TV Time, porque eu vejo assim, ah, o Renato já viu, vamos ver o que ele disse. E a gente quer sempre consumir mais coisa, como você falou, pra poder ter o que acrescentar no site, no cast, ter o que falar. Então mudou muito, eu consumo infinitas vezes mais coisa do que eu consumia antes. E não tem nem comparação. Bom, eu acho que essa é a grande pergunta, né, pra cada um de nós. E te respondendo pra todo mundo que nos escuta, cara, é isso. Eu, antes de entrar pro Ratos, eu, claro, que eu sempre fui fã de cinema, então estudei cinema e tal, ia ao cinema, mas não ia com aquela frequência como eu vou. Hoje eu vou ao cinema 2-3 vezes por semana. E quando eu falo isso pra alguém, né, pra uma pessoa normal, assim, pessoa física, né, que não é tão assídua, né, o cinema, o pessoal fala, cara, como assim? Como é que você consegue? Segue ir, isso faz, já tá inserido já na minha vida, no meu cotidiano. O Ratos faz isso já há muito tempo, né? E você tocou em um ponto importantíssimo que, assim, a gente se cobra de cada mês ver machinhos para trazer machinhos. Isso a gente só consegue fazer porque vocês estão aí escutando a gente faz isso por vocês, cara. Então, e assim, uma coisa que eu sempre faço também, eu torço muito para que todo mês tenha um filme de terror merda no cinema, para que eu vá ver. É, sabe? Você então, assim, sempre vai ver. Tem que ter, eu vou na barra, eu vou em qualquer lugar pra ver e eu vejo, nem que seja sozinho, entendeu? Então eu busco pra trazer essa parte mais engraçada, né, no cast, mas mudou totalmente, cara. Hoje em dia eu me cobro muito mais e, assim, vejo muito mais filmes e cada vez quero ver mais pra trazer cada vez mais conteúdo pra todos vocês. Então, assim, vocês, né, o público e, obviamente, que o podcast já faz parte da minha rotina inteira. Então, um agradecimento aqui que esplanado, gritando pra todo mundo. O Maguinho, quando ele não faz os filmes do mês, as pessoas cobram. Pô, cadê o Maguinho pra falar dos filmes de terror ruim? Cadê aquele filme tal? Cadê aquele filme Y? Quando a Patrícia não tá no cast, as pessoas mandam falando, pô, cadê os filmes nacionais? Cadê a Patrícia pra falar? Verdade, e quando o Rafaelo não aparece, pô, cadê o Rafaelo pra falar mal dos filmes que a Patrícia falou? Você tem toda essa dinâmica aí que as pessoas cobram também. Renatão. Funciona mesmo dessa forma também. É legal porque o que muda é a gente ter espaço pra falar de filmes que a gente não falaria. Às vezes tem um filme B que o Marcelo vê, ou eu vi, ou a Paty, ou o Rafa. E a gente vê esse filme B e fala, caraca, eu acho que isso seria um conteúdo legal. Ou eu vejo e tá lá no meu Letterboxd e o Marcelo vê que eu vi e fala, pô, isso parece ser bom. E assim, e de repente, isso vira um cast. Entendeu? É. Acho que o Brawl foi dessa forma. Acho que eu vi, aí você viu que eu vi, assistiu também, aí virou essa coisa toda. E uma parada que não é patrocinador da gente, a gente sempre comenta que não é, poderia ser, mas uma das paradas que mais mudou pra mim ver e acompanhar cinema por causa do Ratos é o Letterboxd. A gente sempre fala do Letterboxd aqui, mas, cara, eu comecei a usar

Então, a gente tem que agradecer demais por você sempre animar a gente, até quando a gente vem gravar cansado. Porque às vezes a gente tá gravando, tá virando a noite gravando, já são 1 hora da manhã e você continua no mesmo pique, você continua sempre com essa alegria. E, cara, isso ajuda demais a gente, é sempre um motivador. Esse episódio prova isso. Então, muito obrigado e mais 10 anos, por favor, no Ratos de Cinema. Bom, é muito bom ouvir tudo isso, né? Eu tenho a agradecer demais e eu sei agora, queria falar batendo muito no seu coração, assim, porque eu sei o que você deve estar sentindo, né, ao longo de 10 anos. Foi a mesma sensação que eu senti quando o Calabouço, que é meu outro filho, fez 10 anos agora há pouco, e é a sensação de um dever cumprido muito grande. Eu, assim como vocês e a gente aqui no Ratos, né, o grande pilar, né, do Ratos é o nosso público, né, no Calabouço também é o nosso público. Mas, cara, eu acho que você é o principal piloto dessa ideia fantástica, dessa nave doida. E você fez uma coisa que é fundamental, é muito gratificante, que a gente vai levar pra nossa vida, que é você, cara. Você conseguiu trazer o cinema pra gente de uma forma muito boa, sabe? De uma forma muito incrível, de uma forma que a gente lida com o cinema onde a gente nunca imaginou. Eu, particularmente, nunca imaginei trabalhar com o cinema dessa forma, sabe? Então, tudo que eu faço aqui é com muito amor, porque você trouxe isso pra gente, sabe, com muito carinho, com muito conhecimento absurdo, que, né, que você tem, que todos vocês têm, Felipe, Rafa, Renato, Patrícia. Eu que agradeço muito fazer parte dessa grande família que é o Ratos. Desejo muito que a gente comemore mais de 10 anos, e é o que eu falei no primeiro cast, cara, pode ter um assinante, se tiver alguém pra escutar a gente entra na casa de cada pessoa, entendeu? Bate no coração de cada pessoa, cara, é um dever cumprido. Tenho muito a agradecer, é de muito coração que eu falo isso, até fico emocionado, porque são 10 anos e 10 anos a gente não pode jogar fora. Então, muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Maguinho, mais uma vez. Filipão, não se sinta menos porque você entrou por último. Eu já tenho um hábito, falando em hábitos, o meu hábito é toda quinta-feira, quinta, sexta, sábado, procurar críticas suas para ler. Às vezes eu não consigo ler no dia que publica, mas eu sempre, né, tento dar uma olhadinha com calma, ler. E aí eu várias vezes foi a decisão entre ver ou não ver um filme, né? E aí quando eu ainda fico na dúvida, eu ainda tenho esse canal com você que eu falo, pô, Filipão, mas e aí você não... Você fala, pô, não vê não, cara, deixa pra lá. Ou então, não, acho que dá pra ver sim e tal. Já virou um hábito meu até ler as suas críticas e agora fazer o cast com você também é um prazer muito grande. Então eu também desejo, sim, é o seu primeiro ano, mas eu desejo mais 10 junto com a gente. Eu vou agradecer primeiro pela oportunidade, né, de estar junto a vocês. Certamente, no que depender de mim, daqui a 10 anos estaremos celebrando juntos os 20 anos do Ratos. E para mim é um prazer muito grande. Eu, conversando com a Patrícia, ela comentou que ela sentiu que eu me enturmei muito rápido, né, com o pessoal dos casting e tal. Aí eu falei para ela, falei, cara, foi fácil porque foi um negócio muito natural. Parece às vezes que eu sou muito amigo de vocês há muito tempo, sabe? Pô, cara, eu não conheço ainda o Maguinho pessoalmente. Cara, eu já toquei no bar dele 2 vezes. Olha aí. É verdade. Já era. Como assim, cara? Esse dia a gente tava conversando do Rock in Rio, falando do show do Slayer. Falei do show e o Maguinho, porra, tava lá nesse dia também. Eu falei, caralho, cara. Eu e o Maguinho, a gente tem que se encontrar. O destino vai fazer a gente se encontrar em algum momento, porque não tem jeito. Não, com certeza. Então, assim, dá pra sentir que é uma família. Hoje eu me sinto pertencente a ela. E agradeço muito a vocês pelo papo de todos os dias, pelos casting, reacts, por tudo. É sempre uma parte muito gostosa do dia. Então, é todo o material do Ratos, assim, que a gente produz e que a gente vê também, né? Você falou que eu não me senti diminuído, não me sinto. E sinto, na verdade, muito acolhido por vocês. E tamo junto aí. Renato, eu falei da importância que você tem não só pro cast, mas pro site. Mas assim, poucas pessoas sabem, mas eu tenho muita conversa. Assim como eu falo muito com a Patrícia no pessoal, eu falo muito com o Renato no pessoal. Às vezes eu tenho as ideias que eu acho brilhante. Puta, tive uma ideia. Vou falar com o Renato primeiro. Vou ver o que o Renato acha. Eu chego, Renatão, tive uma ideia, o que você acha? Aí o Renato sempre... Mas ele sempre motiva tudo que você fala pra ele. Ele sempre quer transformar, ele sempre vem com conteúdo. Às vezes você chega pro Renato, sabe que eu vi um negócio assim? Ah, não, eu já vi no Collider. Ah, não, eu já vi não sei onde. Ah, não, eu já tinha pensado nisso. Ah, esse filme eu vi ano passado. Cara, é difícil você surpreender o Renato. Porra, acabei de ver um filme genial. Ah, não, eu vi esse filme tem uns 3 anos, Renato. É. Pô, descobri uma série, Renato. Dá uma olhada, vou dar uma dica de série pro Renato, hein. Ele vai ver a série, tem crédito, tem o nome dele, né? Exato.